depois bater os pés. Agora todo mundo vai gritar: ha! Solte a energia pelo ar. Agora você pode assoviar e os seus dedinhos estalar. Aperte as bochechas pra estourar. Vamos todos juntos gargalhar. A nossa festa não vai parar. Chama todo mundo pra brincar. A nossa festa não vai parar. Vem com Patati e o Patatá. Você pode assoviar e os seus dedinhos estalar. Aperte as bochechas pra estourar. Vamos todos juntos gargalhar. A nossa festa não vai parar. Chama todo mundo pra brincar. E o Patatá.